problema. Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema. Toda hora essa mina quer uma encrenca. Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pros meus esquemas. DJ Daniel, Fernandinha Lorena, de São Francisco, Minas Gerais. Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria. Ai que saudade.